Negativa, chanel 62, ano 1, push back, chanel 62, plano 2. Beleza, menino, você sabe puxa, não tá? Chamará. Então, 1963, carbonel, utilizado no vídeo 2310, circulando a pista no 05 à direita na subida São Paulo, transição Doppler, após o peso no 44, seguimos a rota do plano. Código transponder 5045, controle 1208. somebody by the left of that foot? Estamos com 7,58 a bordo, autonomia de 3 horas e 43, alternando com 20. Gente, o chiné é 62, nono, táxi à direita, chame no ponto de espera da decolagem. Táxi à direita, chamar no ponto de espera. Cinema 29, autorizado a linha MT, 10, informo tráfego sem Embraer da Azul, a 9 milhas da 10. Isso nem MT não. 10, 62, 9. Livre a direção, mantém escuta Alfa, Juliette, portão 03. Livre a Alfa, Juliette, portão 3, mantém escuta 2, 3. Estabilizado, Azul, 2775. Azul, 2775, chama a atenção da torre, 1 da noite, dos palavras. Chama, tem 18 mais. Eu vou te decimar mais de 5. 118 mais 5. Azul 4958, chama em 208. Azul 2775. Sinal de aviso não utilizando a colagem, 1540 graus, 99. Colagem autorizada, muito obrigado. Azul 2775, continua a testemunha sem o arzano que está livre. Agora está livre, Azul 2775. Controle 1, 2, 0, 6, 8. Ano 2, 0, 8, obrigado. Azul 2775, autorizado pouso na sessão 0, vento 1, 4, 0, 0, 9. Autorizado pouso, Azul 2775. Gente, após 2000 pés, direto Lido, a sessão 3, 0, grato. 4952, deixa eu manter 0, 5, 0. Azul 4201, na remota para pushback e acionamento. Azul 4201, 3 horas, chama o pé. Depois do ataque, Azul 4201. Nona, chama o ADC. Informa o ADC, Nona, posso pegar. Também tinha a causa de tudo com o MED. Azul 2775, foi 635, mantém escuta, ataque de Alfa e Kilo para o Pat 3, atentado ao alisador. Patrulha, mantém a sua escuta, Azul 2775. pista mantém 050. Manda 050. 050. Correto. Passe de voo para Brasília, seguinte de voo 360. Decola da pista no zero com o primeiro combo direito, ela se liga a árvore, pulo, após uma posição alerta, após o número 7, segue via rota no plano. Código transponder 5055, controle Salvador 1209. Autorizado Brasília, 1360, rota no plano. Decola a pista no zero, primeiro combo direito, segue a árvore 1, alerta após o número 7, transponder 5055, controle Salvador 08, da 357. Correto, são 35 no 7, então puxa o seu nome. 4 já se via, chegada bom, você pode me ver o 040, sua identificação. 4201, autorizado a linha de decolar, 1-0, 1-3-0, grau 07-9. A linha decola 1-0, azul 4201. Nós estamos no nível 2.0, 3.0 da posição Adolfo, via chegada Bonf, desça a nível 040, ajuste no 019. Azul 4958, Gonçalo 47, Liberou de Taxi Delta. Chame na 2129. Delta 2129, Azul 4958. Continua a via para 2.10 e informe estabilizado. Informa aí que parece uma dona, uma milha, a posição do leste. É uma nave a Kent Space, é um helicóptero. É Alisson 44. Afirmativo, desce via essa dona 2.000 pé. Segue o tráfego 2.29, confirmando o 2.19, né? 2.19 tem uma resposta, né? Obrigado. Azul 4201 é o controle, portanto. Escuta 401. Aí, 5 milhas para a posição, são exatamente 1 minuto. Cruzando 2140, chame certo a notícia. Frequência no 28, decimal 35, carga negativa 25, decimal 1. Recife agora, 2235, secundária 251. Obrigado, bom trabalho. Vamos ver a pergunta, controle. Autorizado, Cheyenne 641, continua via para 2000 pés, ajuste no 019, informe localizador, a liberação da restrição de altitude na posição pelo seu velho da cidade. Sou em Salvador, bom dia, passarinho do 2229. Vira, Jorge, passarinho do 2229, continua a pressionar, vai do 3225. Vai dar no 2229. Passarelo 2229. Passarelo 2229, autorizado pouso, pistão 0 no 40, 089. Se repouso, pistão 0 no 2229. Então 3517 após o pouso mesmo, autorizado a linha de manter. Contrário, passarelo, a linha mantém está Passarela 222, All Hour 57, liberou de taxi action, 2 mil desse manejo. 209, obrigado, bom dia. Na 3, 5, 9, 7, recolagem, pistola 0, 0 na 3, 0 graus, 0 mão direita. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Processo 1118 do Small Noise, né? 2695 da Longo 649. Salvo do Mogi 1649, estabilizado, onde ele é sexy. Longo 649, continue a transição, tá? Aguardo, 649. Salvador, bom dia, 3597. Salvador, 3517, via saída Arbor, atenção nível 360, vigilância na questão. E a Arbor, sobe Pelos próximos 10 minutos você pode fazer o outro. A partir de agora, meu aqui são 02. Até os 12 você pode fazer o voo até no escuro. Nós três, autorizado a 649, na sala 03, libera direito na 219. Direita 219, né, 49. Autorizado, 093. Leste 03, 0 graus, 099. Autorizado, 0 gol, 093. Zona 093, decolar 205, chama o controle no 209. 08, contém lá 3. 7 milhas da posição água. Zona 030, chama o centro. Frequência 128, decimal 8, carga negativa 126, decimal 0, 135, 7. 288, 260, 135, 7, 8. Salvador, bom dia, Zona 093, passa 1800 na Arbor 1. Sente voo 093, via saída Arbor 1, suba para o nível 360, vigilância no perfil. Quase via 360, 093. Tudo. Ascolta, tá uma volta. Tu vai no seu avião? Vai ser posicionado no aeroporto agora. Mas você vai ser posicionado no aeroporto? Não, negativo, tá filmando só. Porque eu vou ficar com a minha escuta. Até seu escuta. Uma Tá, meu gol tá no sol controlado. Santa Luzia. Chama o centro Recife em 128 decimal 35, caso negativo 25 ano.